Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. 61,1 mil milhões de euros. Este é o valor total que a Troika já emprestou a Portugal e que consta do boletim mensal da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, divulgado esta segunda-feira. A dívida direta de Portugal era de 193,5 mil milhões de euros no final de outubro. Ao todo, o pacote de ajuda da Troika a Portugal é de 78 mil milhões de euros, dos quais 12 mil milhões vão diretamente para a recapitalização da banca. O Comissário Europeu dos Assuntos Económicos diz que é essencial que o Eurogrupo chegue a acordo para libertar mais uma tranche de ajuda monetária para a Grécia. Olli Rehn considera que o acordo está muito perto de ser alcançado e encoraja os ministros das Finanças da Zona Euro e os responsáveis do FMI a acertarem as suas divergências. Há vários meses que a Grécia espera por mais uma fatia de ajuda monetária no valor de 31,5 mil milhões de euros. O tornado que atingiu o Algarve no dia 16 de novembro gerou prejuízos de 2,6 milhões de euros em 700 ocorrências já contabilizadas pelas seguradoras. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, em declarações à agência Lusa, o número de habitações e automóveis atingidos pelo tornado terá sido o dobro daqueles que vão ser pagos pelas seguradoras. Pedro Seixas Vale salientou a importância dos seguros, sobretudo para momentos de crise, e considerou pouco provável a promessa do secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Marco António Costa, que disse que o Estado iria cobrir as despesas de alguns estragos que socialmente se justificassem. O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores considera que esta atitude transforma os portugueses em coitadinhos e faz com que o Estado assuma sempre as responsabilidades que são dos proprietários, como a questão de segurar os bens. Só em 2012, mais de 86.500 estudantes pediram ao Estado bolsa para estudar no ensino superior. 27.221 destas candidaturas já foram aprovadas, segundo os dados publicados hoje pela Direção-Geral do Ensino Superior. 12.964 bolsas foram recusadas e estão ainda em fase de apreciação 9.791 pedidos. Os Estados Unidos da América têm a responsabilidade de criar condições para diminuir o impacto social e económico da retirada de pessoal da base das Lajes. É esta a opinião do presidente do Governo Regional dos Açores. Vasco Cordeiro explicou aos jornalistas que nunca esteve numa reunião onde tal decisão lhe tivesse sido comunicada por alguém que pertencesse ao governo norte-americano. E lembra que os Estados Unidos usam a base das Lajes há mais de 60 anos. No final de uma audiência no Palácio de Santana, o presidente do Governo Regional dos Açores explicou que soube da decisão de retirada dos Estados Unidos da base das Lajes através do governo português e espera agora uma clarificação breve por parte do executivo de Barack Obama. Os estivadores decidiram prolongar a greve nos portos até dia 17 de dezembro. O Sindicato dos Estivadores do Centro e Sul entregou um novo pré-aviso de greve, onde anuncia a continuação da paralisação nos portos de Lisboa, Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal, até às 8 da manhã do dia 17 de dezembro. A Lusa, o dirigente do Sindicato dos Estivadores do Centro e Sul, explicou que este prolongamento da greve tem como objetivo contestar a nova lei sobre o regime jurídico do trabalho portuário. Na Alemanha, pelo menos 14 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas num incêndio na tarde desta segunda-feira. O fogo começou num ateliê da Caritas, que empregava deficientes físicos e mentais. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Israel e os grupos armados do Hamas iniciaram hoje no Cairo as conversações sobre o acordo de cessar-fogo em vigor desde a semana passada, segundo o diplomata egípcio Yasser Otman, ouvido pela Associated Press. O Hamas e a Jihad Islâmica querem um alívio do bloqueio israelita ao território palestino, enquanto Israel tem como principal exigência o fim do tráfico de armas para a faixa de Gaza. Estas conversações indiretas são as primeiras desde o acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na quarta-feira passada e que acabou com 8 dias de confrontos entre Israel e os grupos palestinos. O Futebol Clube do Porto venceu o Braga por 2-0 ontem à noite no Estádio dos Minhotos. Os golos foram marcados por James Rodrigues e Jackson Martínez. A vitória na 10ª jornada do campeonato deixa o Porto em primeiro lugar, com os mesmos pontos do Benfica, e o Braga a 9 pontos do Clube da Luz e do Futebol Clube do Porto. A equipa feminina de futebol do 1º de dezembro perdeu este fim de semana contra o Oriense por 1-0. Foi Flávia Fartaria quem pôs fim a uma série de 140 jogos e mais de 6 anos sem perder do 1º de dezembro. Flávia Fartaria dividiu a vitória com toda a equipa do Oriense e o treinador, Gonçalo Silva, destacou o feito porque este foi o ano da subida do Oriense à 1ª divisão e o clube já quebrou o recorde do 1º de dezembro, conhecido como o eterno campeão. O Oriense tem agora 22 pontos e está na 2ª posição, logo abaixo do 1º de dezembro, que tem 25. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.